Boy apresentando a Mundial é do musical. Monterrey, mamas and papas, exclusivo bicho. Neste sábado, baita pesada estará no Cap Country Club, em Duque de Caxias, próximo ao Hospital Infantil. O Sony Big Boy pela primeira vez no Cap Country Club. Discos da Cine de Fundo para você. Telefone para Big Boy, 225-7216, leve para casa. Atenção, Love Unlimited Orchestra. Atenção, baby! Há 20 anos atrás, Elvis Presley cantava assim, Blue Sweat Shoes, baby. Do you know what I'm doing? I want you to bring along my rocking shoes, cause tonight I'm going to rock away on the blues. I heard the news. There's your rock and back. Baby, yes, Love Limited, é o som do flashback, o som do passado, o som que não pode nunca ficar por fora do seu rádio, bicho, você nunca poderá esquecer desse tremendo hit. Good golly, Miss Molly. Little Richard, keep it knocking, baby. Oh, yeah! The Darren! 6h32, o Sonny Big Boy, o Flash Mac, Mr. Bruce, baby. Aí vem Alice, exclusiva. Los Angeles, City, come again, baby. Apresentando o Flashback, vencedores que levaram para casa as costas de aço. O sucesso é um The Run, baby, Jairo César Lisboa, da Ilha do Governador. Heleno Modesto de Ramos, Luiz Eduardo Viana da Glória. O Sony Big Boy não pode parar, bicho. Olha, atenção neste sábado, curta Big Boy ao vivo. Baile da pesada num sensacional, unissativo, esplêndido, espetacular. Cap Country Club. Em Duque de Caxias, bicho, quem não conhece o CAP, hein? É um clube belíssimo, um clube oriçadíssimo, o presidente é aquele incrível que você conhece e gosta de brasa realmente. Neste sábado baixaremos aí firme, levando aquele som, aquela alegria, aqueles filmes incríveis do Baile da Pesada. E aí vem Flashback, quem? You ain't nothing but alright, Elvis! Come on, you nothing but a hot dog, baby! Elvis Presley, come on! Flashback! Well, you ain't not a hood rabbit and you ain't no friend of mine. Well, they said, give us high glass. Well, that was just a lie. Yeah, they said, give us high glass. Well, that was just a lie. Yeah, you ain't not a hood rabbit and you ain't no friend of mine. You ain't nothing but a hound dog. Crocking one time. You ain't nothing but a hound dog. Big Boy, 12 para 7 vencedores do nosso concurso fantástico, telefone 9 compacto da Cine para casa. Lélio Braga de Bom Sucesso, Paulo Magalhães de Botafogo, Roseline Miranda de Copacabana, Bernardo Bejeré de Buenos Aires, é um telefone de Buenos Aires, fantástico. fantástico, sim, fenômeno, pelo telefonar já, bárbaro. Neste sábado, o baile da pesada está no Gap Country Club. Próxima escutão infantil, bicho. Quem não conhece ali, Duque de Caxias, o Sony Big Boy ao vivo no Gap. I'll walk right out on you, if you want my love, and take my advice. André Simão ganhou o disco do Irajá, Maria da Conceição no centro, José de Nascimento do Irajá também. O som de Big Boy não pode parar, é o Flashback. falando Little Richard Luciano, mais um tremendo, tremendo flashback. Amanhã, novidades em Big Boy Time. Não se esqueça, bicho, sábado, Ouriço Total é no Cap Count Club. Come on, fellows. Hello, Little Richard.